machucar seu coração. Tá tudo combinado e ela tá sabendo. Se ele vacilar, eu caio pra dentro. Fico na espera da situação. Já falei pra ela, relaxa o coração, que eu tô aqui. É só ligar pra mim, bebê. É só ligar pra mim. Já falei pra ela.